Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Deus tem uma bênção para você no dia de hoje. Toda tribulação, meus amados, tem dia e hora para acabar. E eu quero profetizar na tua vida que o dia final das tuas provações estão chegando ao fim. Deus vai te conceder vitória. No livro de Joel, capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz: o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Saiba, você tem alguém que te serve como refúgio, que é o Senhor. Você tem alguém que é a tua fortaleza. O Senhor nosso Deus é a nossa fortaleza. Por isso, a palavra de Deus diz que o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo. Salmo 125:3 diz isso: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. Aquele que te persegue, aquele que tem mais poder do que você, está te atrapalhando, está fazendo com que as coisas não cheguem nas tuas mãos. Mas saiba, Deus é aquele que reina. O Senhor é justo. Por isso, no Salmo 129, no verso 4, ele diz: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Louvado seja Deus, porque você tem depositado a tua esperança, você tem depositado os teus olhos no Senhor. O salmista, no Salmo 121, ele diz isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro, o meu socorro vem do Senhor, e louvado seja Deus. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na sua vida, receba a graça de Deus, receba o favor do Senhor, porque Deus vai te abençoar e mudar a tua sorte. Vamos orar com o pastor Hélder. Meus queridos, se você puder fechar os teus olhos, tanto melhor, porque nós nos concentramos mais diante do altar de Deus. Pai querido, derrame poderosamente do teu Espírito e da tua graça. A todos que nos ouvem, Senhor, gere a paz que emana do teu coração, a paz que nos transforma, a paz que nos dá segurança de compreendermos que o Senhor é o nosso Deus e agindo o Senhor que impedirá. Esta paz eu sei, Pai, que vem do teu Espírito por meio de Jesus Cristo, porque é o Senhor que disse: a paz que vos dou, o mundo não vos dá. E Deus, quanto mais nós tivermos essa intimidade contigo, mais viveremos em paz. Por isso, gere em cada alma e em cada coração, Senhor, esta paz. Porque Deus, ela não se conquista pela nossa força, pela nossa inteligência, nem pelo nosso dinheiro, mas mediante a tua graça. É por isso que clamamos, é por isso que solicitamos, Pai, humildemente diante do teu altar, gere em cada alma, gere em cada coração a paz que vem do teu coração, a paz que muda as nossas vidas, a paz que nos dá a certeza que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos teus filhos e podemos descansar e deleitar na sua presença, em nome de Jesus. Céus, eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Quero hoje responder a mensagem lá do Miguel de Blumenau, Santa Catarina. Um grande abraço a essa terra tão abençoada. Ele diz assim: pastores, a paz do Senhor. Tenho acompanhado este programa pela internet e tenho sido uma grande bênção em minha vida. Os ensinamentos transmitidos têm me ajudado e muito. Gostaria que os irmãos falassem sobre mordomia cristã, que é um assunto que me desperta a minha atenção. Muito obrigado por tudo e que Deus continue os abençoando e dando condições de manter os programas no ar para abençoar muitas outras vidas. Obrigado, meu amado, pelo seu carinho. Nós rogamos as bênçãos de Deus sobre a sua vida, Miguel. Mordomia cristã significa dizer o seguinte: que tudo que nós recebemos, em última instância, não é nosso, é de Deus. Na realidade, você pode ter um carro no seu nome, uma casa no seu nome, um terreno no seu nome. Não importa se está lá registrado no cartório no seu nome. Em última instância, Miguel e todos que nos ouvem, é do próprio Deus. Porque o homem não pode receber coisa alguma se não lhe vier do céu. E quando a gente entende essa relação que não é meu, mas é de Deus, e está a serviço de Deus e para a glória de Deus, tudo fica diferente. Imagine a seguinte situação: alguém vai lá, bate no seu carro, você fica olhando, fica nervoso, fica valente, puxa, bateram no meu carro era novo, e começa agora a murmurar. E talvez disso deriva-se brigas e chateações, e na justiça e coisas do gênero. Mas veja a atitude totalmente diferente quando nós temos a compreensão da mordomia cristã. Bate no nosso carro, a gente sai, pergunta em primeiro lugar se a pessoa se machucou e a gente fala ao Senhor Deus: bateram no seu carro, agora o Senhor cuide para mim. E eu tenho convicção que o próprio Deus vai assumir o ônus desta batida. É desta forma que funciona. Isso é um ato de fé. E quando nós fazemos dessa maneira, é impressionante como Deus multiplica os bens, como Deus multiplica aquilo que tem chegado nas nossas mãos. Além disso, se nós somos mordomos de Deus, então significa dizer que eu vou gerenciar aquilo que chega às minhas mãos, não para o meu bel prazer ou para a minha recompensa pessoal, mas sobretudo em nome de Deus, para a glória do reino de Deus. Então a pergunta que nós devemos nos fazer quando recebemos o nosso salário é: como o Senhor quer que eu administre. Se eu sou mordomo, eu devolvo uma décima parte a Deus, isso chama-se dízimo, oferta à casa de Deus, mas tudo que eu recebo deve ser para a glória de Deus. E é claro que Deus vai ter prazer em te dar prazer. Então, na realidade, muito daquilo que a gente recebe, o próprio Deus vai ensinar a gente a multiplicar, porque tudo que nós temos é de Deus. Este é o sentido, o significado, Miguel, de ser mordomos de Deus. Que Deus te abençoe e obrigado pelo seu e-mail, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, estamos estudando no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 11 e 12. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. O que efetivamente significa trazer a arca de Deus para minha casa? Essa resposta está no livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, e se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança estava sobre ele e era totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Ou seja, meus amados, a Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos, onde era a presença que Deus se manifestava ao sacerdote, que uma vez por ano podia ali fazer oração e expiação pelo pecado do povo. Mas diz que essa Arca da Aliança, a primeira característica dela é que ela era totalmente coberta de ouro. Isso significa, meus amados, que se você quer trazer para sua casa, para sua vida, a Arca de Deus, você precisa ter pureza. O ouro simboliza a pureza. 1 João, capítulo 3, verso 3: assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Por isso o Senhor nos recomenda: sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Agora, como que eu posso trazer a Arca da Aliança para a minha vida, tendo esse aspecto da pureza, do ouro? Primeiro, meus amados, você precisa ter conhecimento da Palavra de Deus e cumprir o que a Palavra de Deus te orienta. Jesus, ele nos diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho proferido. O Salmo 119:9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Em Deuteronômio, capítulo 17, nos versículos 18 e 19, a palavra de Deus nos mostra aqui que nós temos que meditar na Bíblia todos os dias. Para quê? Para que, ao meditar na Bíblia, isso gere nas nossas vidas santidade. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 e 19, diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, que está diante dos levitas sacerdotes, o terá consigo e nele você lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e os seus estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve. Queridos, se você quer santidade na sua vida, necessariamente ela passa pela leitura da palavra de Deus. Sem leitura da palavra de Deus, você não consegue ir muito longe. Por isso, a palavra de Deus te garante, quando você anda nos caminhos de Deus, quando você ouve e obedece e pratica aquilo que Deus te orienta, ele tem uma promessa esplêndida para você. Salmo 84, no verso 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Trazer a arca de Deus para a sua vida significa você andar em santidade. Agora, dentro da arca, vocês ouviram que existia um elemento chamado maná. O que era o maná? É o alimento, aquele era o pão do céu, que no deserto Deus enviou ao povo de Israel. Só que ele tinha uma característica: ele, assim que o sol esquentava, ele se derretia. O que significa você trazer a arca de Deus, que tem que ser pura, e que dentro dessa arca tem o maná? Significa que o maná você tem que dar as primícias do primeiro tempo da sua vida para Deus. Você acordou, meus amados? Vá para a presença de Deus, dobre seu joelho, vá orar, vá meditar na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 5, verso 3, ele diz assim: Senhor, de manhã te apresento a minha oração, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Hoje em dia, com corre-corre, todo mundo já acorda atrasado, acorda já, o relógio já está 10 minutos adiantado e você já fica ali afobado. Mas, para que você traga a presença de Deus para a tua vida, você necessariamente precisa ter santidade e dar a primícia do teu tempo para Deus. O maná significa a primícia do tempo. O pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Você precisa logo cedo, então, se alimentar ali de Jesus. Como é que eu me alimento de Jesus? Me alimentando da palavra de Deus. Porque Jesus disse que o nome de Jesus era a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Então, amados, presença de Deus, santidade. Presença de Deus tendo ali a primícia do tempo com Deus. No programa de amanhã estaremos estudando o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Não perca o programa de amanhã e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a glória, toda a honra e toda a majestade por séculos e séculos, por toda a eternidade. Vejam, meus queridos, que no Salmo 126, no verso 6, diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse é um texto maravilhoso em que o salmista está narrando agora o júbilo do povo de Deus, que depois de 70 anos preso no cativeiro, depois de 70 anos vivendo numa terra estrangeira, fruto do juízo, sim, do próprio Deus, porque Israel até então era uma nação que estava cultuando e buscando vários tipos de deuses, e Deus durante séculos e séculos avisava, exortava, dizendo que eles não poderiam fazer isso, porque nós só podemos cultuar um só Deus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tendo em vista que eles desobedeceram, veio o juízo de Deus, a disciplina. Há que se lembrar que Deus disciplina aqueles que amam, Deus disciplina aqueles que têm o amor, a direção, o cuidado, e foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Contudo, o Salmo 126 diz que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então, até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como as enchentes, o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria com o ilherão, aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. É exatamente isso que o salmista agora está nos ensinando, que na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora do deserto, você pode e deve continuar semeando. Semear é um ato, é uma missão, uma obrigação de todo cristão. Os que semeiam estão demonstrando a sua obediência, estão revelando a sua crença que, a despeito de toda dor, de toda dificuldade, o próprio Deus é aquele que mudará a nossa sorte. Veja que há um aspecto essencial no semear. Aliás, permita-me melhorar, dois aspectos. O primeiro é a ação de semear. Precisa preparar o terreno, precisa separar a boa semente, precisa jogar ao solo e depois ainda cuidar desta plantação. Mas também se faz necessário no ato de semear a fé. A fé no sentido que o homem semeia, mas quem dá em última instância o crescimento é o próprio Deus. Então se a pessoa diz, eu creio na minha capacidade, mas não sei se receberei os frutos, essa pessoa está agindo sem fé. Mas há pessoas que dizem, eu sei que Deus vai mudar a minha sorte, que Deus vai fazer com que eu colha coisas graciosas demais. Contudo, fica em casa, preguiçoso, não sai a semear, ele não vai colher. Então esse equilíbrio, ele é importantíssimo. O agir e o orar, o trabalhar e o crer. E quando nós fazemos isso, a glória de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Então, há pessoas que falam, eu não estou fazendo a obra de Deus, que eu estou muito abatido, estou muito triste, não está dando nada certo para mim. É nessa hora, sobretudo, que você precisa permanecer, perseverar. Porque se você fizer isso, tenha a certeza, tenha a convicção que Deus fará coisas maravilhosas na sua vida. Então, os que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Ou seja, você semeia na hora da dor, mas saiba que se você tiver a paciência, a crença, no devido tempo, o próprio Deus te exaltará de uma maneira extraordinária. E aí eu te pergunto, o que você tem semeado? E nós colhemos hoje fruto daquilo que nós semeamos no passado. E hoje o que você plantar, você vai colher no amanhã. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. O que semeia no espírito colherá a vida eterna. O que semeia na carne colherá corrupção e morte. Reafirmo e pergunto, o que você tem semeado no mundo espiritual? O que você tem semeado no dia a dia, na sua família, no seu trabalho? Você receberá, sem dúvida nenhuma, o resultado, os frutos daquilo que você semeou. A semeadura, ela é opcional. Contudo, a colheita, ela é obrigatória. Reflita como e o que você tem semeado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado na presença de Deus. E eu quero deixar a saudação final, um versículo falando para que você continue a buscar a Deus, perseverar. Mesmo que as coisas aparentemente não aconteçam no tempo que você deseja, saiba, Deus, ele tem o tempo certo para agir na tua vida. A você cabe continuar confiando em Deus, continuar sabendo que Deus é aquele que tem o destino da tua vida nas mãos dele, e você então deve continuar buscando o Senhor. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 2, o Senhor está conosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. O que acontece normalmente é que quando uma bênção começa a demorar, a pessoa tem a tendência de murmurar. Não murmure, amados. Continue firme na convicção de que Deus é com você, de que Deus tem o controle da situação. Você não sabe das coisas do futuro. Eu ouvi uma frase essa semana que é uma verdade: o que Deus permite hoje, Ele justifica amanhã. Às vezes você não sabe o porquê que aconteceu determinadas coisas, mas no futuro você pode olhar e falar assim: Deus tinha razão, Deus estava no controle. Então continue buscando a Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, verso 12: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você quer que a tua sorte se mude? Continue buscando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Louvado seja o nome de Deus. Nós estamos, meus amados, terminando o programa Caminho Santo. Rogamos que a glória, o poder e a majestade de Deus se manifeste sobre a sua vida de uma maneira abundante e poderosa, e que você possa, meu querido, receber o amor de Deus. Entenda e creia, meu amado, como é feliz o que teme o Senhor e que anda no seu caminho. Está no Salmo 128, no verso 1. Obrigado pela sua participação. Acesse nosso site. Nós estamos colocando agora a Bíblia online para que você escute, e ela está numa qualidade fantástica. Deus te abençoe e que a graça de Deus se manifeste sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.